ያምሳማ ከሌ አንተን ያመሃል ቢሉ ግስ ምን ይጎዳሃል አንተ ሳት ሰማ ሳታውቀው ቢያሙህ ምን ቀህለበው አፈኛ ባፉ ይጠፋል ታገሰው ቀን ይጥለዋል ለወሬ የለውም ፍሬ ሲባላል ሰማህ ወሬ እከሌ አንተን ያመሃል ቢሉህ ዘመን ይጎዳሃል www.mamilladron.com spécialement pour vous. Eu não me importo que você tenha defeito, que carregue no seu peito alguma crença ou devoção. A hora é essa, perdi mocidade à beça, dando mão à tradição. Se a família chamar, diga que eu não estou. Se a família chamar, diga que eu não vou. Não tenho culpa se meu mundo é diferente, se o amor lidera a gente sem ter distinção de cor. A hora é essa, perdi mocidade à beça, dando mão à tradição. Se a família chamar, diga que eu não estou. Se a família chamar, diga que eu não vou. Tenha defeito, que carregue no seu peito alguma crença ou devoção. A hora é essa, perdi mocidade à beça, dando mão à tradição. Se a família chamar, diga que eu não tô. Se a família chamar, diga que eu não vou. Meu mundo é diferente, se o amor lidera a gente sem ter distinção de cor. A hora é essa.

Mita mi ho tabanka. Mita mi ho tabanka. cuando vuelvas. Oh Salomé, cuando vuelvas. Oh Salomé, cuando vuelvas. Oh Salomé, cuando vuelvas. Cuando vuelvas, Salomé. Cuando vuelvas, Salomé. Yo te voy a regalar. Yo te voy a regalar. Un velo para que asistas a mi cántico nupcial. Un velo para que asistas a mi cántico nupcial. Oh Salomé, cuando vuelvas. enxerguei mais nada. Passou por mim tão rápido e logo de cara me apaixonei. Agora não tem minha preferida, não tem minha melhor. Eu quero ela, eu faço tudinho por ela. Eu quero ela, usar da minha passarela. Eu quero ela, de aliança na capela. Eu quero ela, pois ela é a minha Cinderela. Já rezei pro nosso Senhor e todos os santos, por favor que nossos caminhos venham a se cruzar. Que tremendo furacão, que menina tão linda, de toda a vizinhança e todo lugar. E todo dia eu apareço na vila, pra qualquer hora com ela me encontrar. Eu quero ela, eu faço tudinho por ela. Eu quero ela, musa da minha passarela. Eu quero ela, de aliança na capela. Eu quero ela, pois ela é a minha Cinderela. Thank you. Eu quis amar, mas tive medo. Ami de la musique, c'est une véritable invitation au bonheur. Lemelodron.com. You, my brown-eyed girl, do

Yeah.